Só lembrando que nós estamos chegando ao final do nosso quadrimestre, ou como nós chamamos normalmente, o primeiro semestre, já que na primeira metade do ano temos um quadrimestre e na segunda metade do ano outro quadrimestre. Nossa última reunião será no dia 25 de junho. Mês de julho nós entraremos em recesso e voltaremos com as nossas reuniões na primeira quarta-feira de agosto. Então eu vou pedir duas coisas. Primeiro, que você se programe para não vir aqui desnecessariamente na quarta-feira, nas quartas-feiras de julho. E segundo, que você nos ajude divulgando para os seus amigos que durante o mês de julho haverá recesso, para que ninguém venha também numa primeira reunião exatamente num dia que não haverá reunião. Então, agende-se e nos ajude a avisar. Última quarta-feira, dia 25, não a próxima, a outra. Teremos a próxima, teremos dia 25, e aí entraremos no nosso recesso, tá bem? Eclesiastes, capítulo 10, verso 20, capítulo 11, do primeiro verso ao verso 6, texto muito interessante, diz assim: nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuvas sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Você já deve ter ouvido falar sobre um tal efeito borboleta, que é um segmento da chamada teoria do caos. Denomina-se efeito borboleta o fenômeno pelo qual uma pequena dinâmica localizada no tempo e no espaço, estendendo-se, pode provocar grandes desdobramentos. Chama-se efeito borboleta porque a ilustração mais comum é a seguinte: uma borboleta bate asas na China e lá na frente um tufão invade o continente americano. Uma pequena alteração no curso e na dinâmica pode promover, produzir uma grande consequência. Imagine duas retas paralelas. Se você provocar um pequeno desvio numa delas, a olho nu, imperceptível, à medida em que elas se desenvolvem, seguem, lá na frente estarão muito distantes uma da outra. Porque um pequeno desvio de curso pode gerar um grande distanciamento. Um pequeno fenômeno, uma pequena alteração pode produzir um grande desdobramento, um grande estrago, um grande fenômeno lá na frente. Consequências enormes para pequenos fenômenos. Essa é a ideia. Se você nunca ouviu falar sobre o efeito borboleta, não tem problema. Talvez você já tenha ouvido falar, e eu arrisco que todos nós aqui já ouvimos, da chamada terceira lei de Newton, que diz o seguinte: para toda ação, uma reação. O que essas leis em geral, essas teorias em geral querem dizer é que na vida tudo tem consequência. Tudo tem consequência. As nossas ações têm consequência. Os nossos movimentos têm consequências. Até mesmo as nossas omissões têm consequência. De repente você não fez nada. Mas lá na frente alguém vai acusar você e dizer você deveria ter feito alguma coisa. Às vezes você não foi. E alguém lá na frente vai se sentir no direito de dizer você devia ter ido. Você não se posicionou, mas alguém lá na frente vai acusar você e dizer você devia ter se posicionado. Pais omissos, por exemplo, provocam grandes estragos na vida de seus filhos. Alguns estudiosos sugerem que um pai presente, que se equivoca muitas vezes, que erra muitas vezes com o seu filho, é menos prejudicial do que um pai ausente, que não erra, mas também não comparece, que não provoca grandes feridas pontuais, mas que provoca uma ferida profunda no processo, no longo prazo, à medida em que sua ausência vai criando marcas no coração do seu filho. Mesmo a nossa omissão tem consequências. Tudo na vida implica consequências. E consequências são inevitáveis. Você escolhe participar de um evento, isso terá consequências na sua vida. Você escolhe trabalhar num lugar e não em outro, isso trará consequências na sua vida. Você faz uma amizade, isso trará consequências na sua vida. Você tem um tipo de alimentação, isso trará consequências na sua vida. Você tem um tipo de hobby, isso trará consequências na sua vida. Você teve um tipo de educação, isso trará consequências na sua vida. Tudo na vida envolve consequências. Porque a vida é um processo. A vida é movimento. A vida não é um conjunto de experiências pontuais e desconexas. A vida é uma sequência. E a gente colhe amanhã aquilo que a gente semeia hoje. Tem até um versículo na Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que diz assim: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, na vida, tudo tem consequência. Consequências são inevitáveis. Agora, consequências são diferentes. Existem consequências positivas, existem consequências negativas. Se toda ação tem consequência, se tudo tem consequência, nem todas as consequências são iguais. Se as consequências são inevitáveis, também é verdade que as consequências são diferentes. Existem as consequências positivas, existem as consequências negativas. Existem as consequências favoráveis, existem as consequências desfavoráveis. Existem aquelas que nos agradam muito, existem aquelas que nos desagradam profundamente. O texto que nós lemos fala de consequências. Porque ele começa dizendo o seguinte: nem em pensamento insulte o rei. E não fale mal de uma pessoa poderosa, porque pode ser que um passarinho, foi naí que nasceu a expressão um passarinho me contou, pode ser que um passarinho, ou um ser alado, um demônio voador, alguma coisa assim, vá lá e conte para essa pessoa poderosa, para esse rei, o que você fez, o que você falou, e isso vai trazer consequências negativas para a sua vida. Desfavoráveis. Você mexe com gente maior do que você, e isso vai trazer consequências difíceis para você. Agora, tem também as consequências boas. Atire o seu pão sobre as águas. E depois de muito tempo você o achará. Como assim? Bom, eu tenho um pão. Eu atiro na água, no rio. Os peixes vão lá e comem o pão. E amanhã depois eu pesco o peixe e ele vai para a minha mesa. A ideia que o texto está dizendo é: o que você tem hoje, você não precisa necessariamente consumir hoje. Você pode investir em algo que vai trazer maior alegria para você amanhã. Atire o teu pão sobre as águas. E depois de muito tempo, você achará. Não é que achará o pão, até porque, mesmo que ache o pão, ele já não serve para mais nada. Jogar um pão na água um dia e voltar uma semana depois para pegar o pão, é melhor deixar o pão lá, né? Mas se o peixe tiver comido e você pescar o peixe, então você tem um alimento até melhor que o pão agora na sua mesa para você comer. E se muitos peixes tiverem comido do pão que você lançou, muitos peixes você vai ter para comer. Então a ideia é, se existem consequências desagradáveis, do tipo mexi com quem não devia e agora estou sofrendo perseguição, também existem consequências favoráveis, do tipo eu fiz um investimento inteligente e recebi uma recompensa interessante. Reparta o teu pão com 7 e até com 8. Porque quando vier o dia da desgraça, dentre essas pessoas, alguém vai acabar ajudando você também. Você vai contribuir para um espírito cooperativo num mundo geralmente individualista e competitivo. E, obviamente, num espírito cooperativo, as pessoas saem ganhando muito mais do que num espírito competitivo, sobretudo em tempos de tragédia. Então, a ideia do texto é essa. Consequências. Tem consequências favoráveis, tem consequências desfavoráveis. Consequências são inevitáveis, consequências são diferentes. Algumas consequências são possíveis de serem pensadas, de serem previstas. Se eu atirar meu pão sobre as águas, pode ser que depois de muitos dias eu o encontre, através do peixe que eu vou pescar. Pode ser que por alguma razão não haja mais peixe. Eu não controlo isso. Se eu repartir com 7, com 8, pode ser que lá na frente alguém me ajude, mas também pode ser que não, porque eu não posso contar necessariamente com isso. Se eu falar mal do rei, pode ser que alguém vá lá e diga para ele, mas também pode ser que não. Se eu amaldiçoar um sujeito poderoso, pode ser que ele fique sabendo, também pode ser que não. Então tem aquelas consequências possíveis que nem sempre se impõem. Tem aquelas que se impõem. Se a nuvem estiver carregada de água, vai chover, é o que o texto diz. Quando a nuvem está cheia d'água, chove. Quando você corta uma árvore, para o lado que ela cai e ela fica. Não adianta reclamar que não queria árvore ali, se cortou a árvore para ela cair daquele lado. Algumas consequências são absolutamente previsíveis. Se eu fizer isso, eu sei no que vai dar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, diz assim: a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Nós estamos falando na casa das consequências previsíveis. Eu sei que se eu chegar com os dois pés no peito, falando horrores, detonando, a consequência desgastante, desastrosa, é previsível. Assim como eu sei que se eu chegar com uma palavra conciliadora, de amenizar o problema, de pacificar os ânimos, eu tenho muito mais chances de colher uma circunstância menos crítica, menos rancorosa, menos amarga. Tem consequências que são previsíveis na vida dos nossos filhos, na vida das nossas esposas. Eu sei que se eu der mais tempo de qualidade para as pessoas que me amam, tanto mais saudáveis emocionalmente elas serão, principalmente no relacionamento comigo. Assim como eu também sei que se eu me ausentar, se eu me eximir, se eu fingir que não é comigo, se eu agredir, eu vou colher maiores dramas, maiores dificuldades de relacionamento e assim por diante. Consequências previsíveis. A gente sabe no que vai dar. Você fala para o seu filho: filho, se você continuar fazendo assim, você vai ter muitos problemas. Filho, se você não estudar hoje, você não vai conseguir passar num bom vestibular, não vai conseguir ter um bom emprego lá na frente. Se você continuar maltratando assim o seu corpo, você vai ter problemas de saúde. A gente vê na televisão todos os dias falando-se sobre os malefícios de alguns vícios, por exemplo, e as pessoas continuam. Algumas porque já não conseguem vencer isso sozinhas. Outras porque simplesmente não dão crédito acham que, no final das contas, nada disso tem muita importância. Mas as consequências estão lá, são previsíveis. Não é? A diferença entre as possíveis e as previsíveis é que as previsíveis são óbvias. Se eu chutar aqui a canela do meu amigo, muito dificilmente ele não terá uma reação estapafúrdia. E em se tratando do Radamés, então, meu Deus. Agora, se eu correr a 180 na estrada, pode ser que nada aconteça. Mas também, se acontecer, não precisa acontecer duas vezes. Aí são consequências possíveis. Pode ser que nada ocorra. Mas, se ocorrer também, não precisa acontecer duas vezes. Tem coisa na vida que não... Se eu trair alguém que me ama ou da minha confiança, pode ser que essa pessoa não descubra. Pode ser. Consequência previsível, eu com a minha mulher. Se eu esquecer o dia do nosso casamento, consequência previsível. Bico por uma semana e meia, você não me ama, aquela coisa toda. Então é consequência previsível. Eu sei que se a nuvem está cheia d'água, vai chover. Se eu derrubei a árvore para um lado, é desse lado que ela vai ficar. Consequência possível. Eu estou traindo a minha esposa, estou tendo um relacionamento extraconjugal. Pode ser que ela nunca saiba. Mas se souber também, aí era melhor ter esquecido 5 aniversários de casamento seguido do que isso. Então, consequências. Consequências são de diversas ordens. Existem as consequências possíveis, existem as consequências previsíveis, que são aquelas que vão se impor de qualquer forma. Mas as consequências são diferentes. Existem as positivas, existem as negativas. Consequências são mutáveis algumas. Nem todas as consequências vêm para ficar. Algumas consequências podem ser alteradas logo na sequência dos fatos. Por exemplo, eu chutei a canela aqui do meu amigo. Mas depois eu fui procurá-lo e disse: olha, eu queria te pedir perdão porque aquele dia eu estava muito nervoso, briguei com a minha mulher, descobri uma dívida no cartão de crédito que eu não sabia e ainda recebi uma notícia do médico de que eu estou com problema. E aí, cara, descontei em você, mas ó, você é meu amigo, eu tenho muito carinho por você, por favor, me perdoe. Se ele me perdoar e isso ajudar a fortalecer a nossa amizade, o nosso relacionamento, uma consequência de um erro meu que foi transformada numa coisa boa. Uma consequência negativa que acabou sendo transformada numa consequência positiva. Um mal que acabou se transformando em bem. A importância de nós reconhecermos erros. A importância de nós sabermos pedir perdão. Há pessoas que não sabem pedir perdão. Têm dificuldade em reconhecer erros. Acham que reconhecimento de erro é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Força de caráter, sobretudo. Há algum tempo eu conversava com um casal e o homem me dizia, em lágrimas, que uma das maiores dificuldades da vida dele era lidar com uma esposa que não reconhecia os seus próprios erros. E a emoção dele é porque no processo ali de busca de soluções, de cura, de restauração, ela pediu perdão para ele por uma situação e ele falou, foi a primeira vez na nossa vida que ela me pediu perdão. Como é difícil conviver com alguém que não reconhece os próprios erros, que não tem coragem de pedir perdão, que não tem coragem de dizer, olha, eu não devia ter agido assim com você. É muito difícil conviver com pessoas que não reconhecem os próprios erros. Porque, fatalmente, gente que não reconhece erro é gente que culpa todo mundo pelos seus problemas. O homem que não reconhece os erros culpa a esposa, culpa filhos. Então, além de eu ter que conviver com uma pessoa que não reconhece os erros, ainda tenho que conviver com o fato de que o culpado sempre sou eu. Igual esses dias na rede social, tinha lá uma frase, né? Casamento é uma união entre duas pessoas, em que uma está sempre certa e a outra é o homem. Aí eu mostrei para minha mulher que estava do meu lado, ela olhou e falou assim, ué, é isso mesmo. Não é uma piada, é uma constatação, é uma verdade. Quando você desenvolve ao longo da sua história humildade, capacidade de reconhecer erros, coragem para pedir perdão, você se torna mais capaz de transformar consequências negativas em consequências positivas, porque nem tudo que se estabelece como consequência é definitivo. Muita coisa pode mudar. Por isso que Shakespeare diz que o sábio não se senta para lamentar o erro cometido, mas logo se coloca alegremente na tarefa de corrigir os danos causados. A ideia é, se você entende que mesmo as consequências ruins de repente podem ser mudadas, você rapidamente se coloca na tarefa de tentar mudar aquilo que é possível ser mudado. Claro que também, quando o assunto é consequências, existem as consequências definitivas. Por exemplo, acho que foi ano passado, se eu não estiver enganado, que eu fiz uma reflexão aqui com os que estavam presentes, a partir, não a respeito, mas a partir, foi o ponto introdutório da nossa conversa, aquele episódio em que um pai esqueceu uma criança dentro do carro e depois de algumas horas voltou e a criança tinha morrido por causa do calor. Ele tinha saído com seu filho dentro do carro para levá-lo para a creche, não estava acostumado com isso, acabou esquecendo no caminho que estava levando o filho, foi para o trabalho, desceu do carro, trancou o carro, o bebê ficou lá dentro, era um bebê, e quando ele voltou, a criança estava morta. Essa é uma consequência inalterável. Inalterável. É uma consequência que você não corrige. Você não muda. Ela não tem espaço de manobra. Contudo, a vida precisa seguir depois disso. E esse foi o nosso tema aquele dia. Como continuar depois de uma grande dificuldade ou de um grande erro, de uma grande burrada? Como a gente pode seguir em frente depois de ter feito algo que nem a gente acredita que um dia poderia fazer? Isso é possível. É possível. É possível que um dia você, numa conversão amalucada na estrada, estava conversando, viu que passou do retorno e resolveu virar rápido, pegue uma moto guiada por um casal e mate duas pessoas ao mesmo tempo. E como é que segue a vida depois disso? Mas tem que seguir. Então, algumas consequências são superáveis ou administráveis ou impõem sobre nós o desafio de seguirmos em frente. Por que é que eu estou falando sobre tudo isso? Porque consequências se tornam padrões na nossa vida. Consequências acabam determinando o modo como nós vamos lidar com novas experiências. Então, por exemplo, pessoas que tiveram consequências muito difíceis em experiências passadas tendem a lidar mal nas experiências presentes. Vamos lá. Nossos avós diziam assim, em casa de enforcado, não se fala em corda. Em casa de enforcado, não se fala em corda. Gato escaldado tem medo de água fria. Tem um que eu gosto muito, acho que é o mais bonito de todos, é bem bonito mesmo. Ele diz assim, cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Bem bonito esse, né? São ditados que mostram que determinadas consequências na nossa vida estabeleceram um padrão de ação, de atitude em relação às novas experiências. Sujeito que foi traído por um amigo querido, por um irmão, por uma esposa, ele tende a assumir, quando consegue assumir um novo relacionamento, marcado pela experiência da traição. Então tem até quem verbalize isso, eu já vi isso, o sujeito verbalizar na frente da atual esposa o seguinte: olha, eu não consigo confiar nela 100% porque eu já fui traído. Mas não foi traído por ela, mas desconta nela o fato de já ter sido traído. O sujeito teve um sócio ladrão, desfez a sociedade, brigou, uma confusão, foi desgastante, de repente até se encoraja a ter uma outra sociedade. Mas não tem mais aquela leveza de alma. Então vive ali fiscalizando, vive cobrando, vive dizendo: ó, você sabe, eu já fui enganado antes, eu não estou bom para ser enganado de novo, não. Se você, pais, por exemplo, que quando vão dar bronca num filho menor, ficam comparando-o com o maior, por exemplo. Ó, seu irmão falava isso para mim, aí eu descobri outra coisa, então agora eu não vou acreditar em você, não. São modos que a gente tem de mostrar isso, que determinadas consequências lá atrás estabeleceram um padrão de atitude hoje. Então eu não estou agindo hoje com a sabedoria de hoje, eu estou agindo hoje amarrado a uma experiência de ontem. O texto diz assim: quem fica observando o vento não colhe, quem fica observando a nuvem não planta. Quem de repente, pelo medo da mudança no clima, não lança semente, não colhe o fruto, nunca vai ter comida sobre a mesa. De onde vem o medo? O medo vem das nossas marcas, dos nossos traumas, das nossas circunstâncias adversas. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que quando começou a andar sozinho e se virar sozinho ali, movimentar sozinho, ele demonstrou uma absoluta ausência de medo. Então ele era um menino maluquinho, assim, ele subia num móvel da casa, sozinho, um aninho, um ano e meio, e aí se passava alguém, ele pulava, sem nem pensar se alguém ia segurá-lo. Corria na descida, feito um carreirão, não tinha medo, o menino não tinha medo, tudo para ele era festa. Ele via um bicho, ele ia lá, mexia no bicho, punha a mão na boca do bicho, até um dia que ele foi pegar num cachorro, o cachorro mordeu ele. Agora ele tem medo de cachorro. Agora, quando ele vê um cachorro, ele retrai. Um menino que não tinha medo, agora tem. Porque o cão picado de cobra tem medo de linguiça. Ele olha, mesmo que seja um cachorro bonzinho, ele tem medo, ele não quer mexer. Por quê? Porque ele sentiu a dor. Os medos nascem das experiências, de nós já termos sentido a dor. Às vezes eles se ampliam, porque a dor que eu senti, ela é muito menor do que aquela que eu tenho medo de sentir, mas está na base, está na fonte. Então a dor de ter outro casamento ruim me faz manter reservas. E essa dor nem foi tão grande quanto aquela que eu temo hoje, mas eu temo a partir daquela que eu tive. O medo vem das experiências negativas, das dores que eu senti. E isso faz com que eu tenha dificuldade de viver as novas experiências. Então eu fico olhando a nuvem pensando: puxa, mas se acontecer isso eu não vou conseguir fazer direito, então eu não vou fazer ainda, eu vou esperar mais um pouco. E quando vê, o tempo passou. E com medo de ser infeliz, é possível que você viva a vida inteira infeliz. O Paul Tournier, que é um psiquiatra suíço muito interessante, diz o seguinte: o medo cria aquilo que teme. O medo cria aquilo que teme. Vou dar o exemplo de uma moça que eu acompanhei uma época, faz bastante tempo já. Ela tinha um ciúmes anormal. Ela namorava um sujeito e ela tinha pavor de ser deixada pelo sujeito, de ser traída pelo sujeito, de ser abandonada pelo sujeito. Então ela dizia: eu tenho muito medo dele me largar, eu tenho muito medo de ficar sem ele, eu não vou conseguir viver sem ele. E aí o que ela fazia? Ele chegava lá com o celular, ela pegava, porque ela queria ver quem que ele tinha ligado, quem que tinha ligado para ele, você está me enganando, você apagou coisa aqui. Ele saía de carro, ela pegava o carro dela e ia atrás para ver onde ele estava indo. É, chegava numa festa, se uma moça, de repente, fazia alguma graça para ele, ela já queria bater na moça. É, alguém aqui namorou alguém assim? Aí levantou um e fala, pastor, está falando da minha vida. Não, não é a sua, não. Tá? É, coincidência. Aí ela fez tanto que um dia ele não aguentou mais e terminou com ela. O medo cria aquilo que teme. Ela tinha tanto medo de perdê-lo que perdeu. O menino tem tanto medo de não passar no exame de carro, não passa. A menina tem tanto medo de não passar na prova do vestibular, que não passa. O medo cria aquilo que teme. Porque à medida em que eu tenho medo, as minhas capacidades ficam prejudicadas. Entra a famosa ansiedade. Rubem Alves definiu a ansiedade de um modo muito interessante, quando ele diz assim, ansiedade é isso. Sofrer fora de tempo em razão de um perigo que, por enquanto, só existe num futuro que imaginamos. Sofrer fora de tempo por um perigo que, por enquanto, só existe num futuro que imaginamos. Quantos de nós aqui não sofrem com ansiedade? Por causa de situações já vividas, de consequências já colhidas, de traumas, de marcas. No meu livro Caminho da Excelência, eu falo sobre os quatro fatores de aprisionamento da alma. Porque os modos de aprisionamento do corpo todos nós conhecemos. Uma cadeia, um quarto fechado, uma algema, uma corrente, uma corda. Mas quais são os fatores que aprisionam a alma? No livro eu trabalho quatro. Os medos, porque os medos são paralisantes. Uma pessoa com medo paralisa. Eu conheci um homem, muitos anos já, forte, grande, atlético, que nem você assim, Radames. Era campeão de taekwondo. Mas ele tinha um pavor de aranha, acho que chama aracnofobia, não é isso? Aracnofobia. Mas num grau que se ele entrasse num ambiente como esse e visse num canto do teto uma aranha, ele ficava paralisado, ele não conseguia nem terminar de entrar e nem sair. Aí precisava alguém lá pegar ele, segurá-lo e levá-lo, porque tinha pavor, era uma coisa anormal, doentia até. Pessoa que tem medo perde a mobilidade, é um fator de aprisionamento. Segundo fator de aprisionamento, mentira. Mentira é fator de aprisionamento, porque você conta uma e fica escravo dela pelo resto da sua vida. Porque a gente parte do princípio que você mente porque viu uma necessidade que exigia que você mentisse. Se isso é real ou não, é outra coisa. Como você viu uma necessidade, por exemplo, viu lá a moça, ficou entusiasmado, quis conquistá-la, chegou lá e disse assim, ah, eu sou o dono da empresa que você me viu entrando lá aquele dia. Mas você não é o dono. Você, na verdade, estava lá na fila do emprego aquele dia. A mentira foi boa mesmo. Entendeu? Aí, ela vai falar, é mesmo? E como é que é? Como é que você chegou a construir essa empresa? Pronto, você tem que contar outra agora. Porque você viu a necessidade de mentir, e tendo visto a necessidade de mentir, implicou-se a tal ponto que a verdade é tão ameaçadora para a sua identidade, para a sua autoestima, para a sua integridade, para a sequência da sua vida, que você vai fazer de tudo para manter aquela mentira em pé. E aí uma chama a outra, e chama a outra, e chama a outra, e quando você vê, você é refém. Porque só uma coisa liberta da mentira, é a verdade. Mentira não passa. Ah, eu contei uma mentira no passado, mas hoje está tranquilo, aquilo lá acabou. Não, alguém vai aparecer e falar, oh, e aquela história? Oh, maldito. De onde saem essas criaturas, né? Outro fator de aprisionamento. Vícios. Vícios são fatores de aprisionamento. Aprisionam a alma. Uma pessoa viciada não é uma pessoa livre. Porque ela não vai daqui a ali sem levar com ela aquilo sem o qual ela não passa. De que ela não fica sem. É uma pessoa que não tem mobilidade, porque ela não vai daqui a ali sem estar munida daquilo que não pode se ausentar na vida dela. Isso é uma prisão terrível. E o quarto fator são as marcas do passado. Marcas do passado aprisionam porque as novas experiências são assumidas à luz das velhas. Isso é muito triste. É muito triste quando um cara diz em casa de enforcado não se fala em corda. É muito difícil. É muito difícil quando um homem diz para mim: pastor, eu não consigo abraçar e beijar meu filho porque meu pai não me abraçava e não me beijava. Para mim isso não... Eu não consigo compreender. Porque é de uma escravidão. É tão libertador você poder superar as suas marcas. Olha, eu desejei a vida inteira que meu pai me desse um abraço e me dissesse eu te amo. Meu pai faleceu sem nunca dizer que me amava. E houve uma época da minha vida muito extensa em que eu acreditei com todas as minhas forças que ele não me amava. Mas isso não pode me impedir de amar, de dizer eu te amo. E hoje eu tenho me sentido livre para dizer eu te amo para minha mulher, por exemplo. De dizer eu te amo para os meus irmãos, por exemplo. De dizer eu te amo para amigos, por exemplo. De dizer eu te amo para o Radamés até. Não é? Se fosse verdade, né, irmão? Falaria com a maior tranquilidade. É exemplo, irmão. Porque não há nada mais deprimente do que um homem amarrado às suas experiências passadas, que não é livre, consequências lá, que continuam em pé aqui. E ele olha o vento e ele não planta, e ele olha a nuvem e ele não colhe, e tudo o apavora, e tudo o assusta, e tudo lhe rouba o direito de ser feliz. Qual que é a ideia? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Primeiro, se consequências ruins na sua vida ainda têm feito um estrago no modo como você vive os seus dias, o primeiro desafio é o desafio de voltar a crer em Deus. Por quê? Porque assim como você não entende os processos e fenômenos naturais, você também não entende por que que Deus permitiu que você passasse por isso. Mas se você passou pelo que você já passou, tem um propósito. E o propósito inclui que você supere o que você passou, pela certeza de que Deus tem algo melhor preparado para você. Fé. Só tem um jeito de eu ser livre de consequências desastrosas, desagradáveis, tristes. Fé é crer que nada do que aconteceu na minha vida até hoje aconteceu por acaso. Existem consequências que eu posso mudar e pela fé eu vou mudar. Existem aquelas que eu vou ter que superar e administrar e conviver com elas e pela fé eu vou fazer. Existem aquelas que eu nunca vou entender o que significam exatamente, mas pela fé eu sei que também elas vão contribuir para o meu melhor. E segundo, plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Segundo desafio, não deixe de semear. Não deixe de agir. Não deixe de tomar atitudes. Não deixe de fazer aquilo que te vier à mão para fazer, e não deixe de fazer bem feito. Não deixe de falar para as pessoas que você ama, o quanto você as ama. Não deixe de abraçar as pessoas que você quer abraçar, ainda que você já tenha sido rejeitado no passado, ou mesmo tenha sofrido privações terríveis. Não deixe de ser a melhor pessoa que você puder ser. Não deixe de acreditar em Deus. Não deixe de acreditar em você. Se você acreditar só em você e não acreditar em Deus, você vai se frustrar, inclusive, com você. Porque vai ter uma hora que, por mais que você acredite em você, você não dá conta de fazer. Mas se você acreditar em Deus e também acreditar em si, então você vai seguir em frente. Porque acreditando em Deus, Ele vai dar a você a força que você precisa para superar o que quer que esteja aí no seu passado. Porque no fundo é disso que nós estamos falando. Simplicidade é não complicar o presente com os problemas do passado. Nós temos a simplicidade. Ser simples é entender que a vida em tudo tem as suas consequências. Mas nem por isso eu preciso ter medo de viver. Tudo na vida traz consequências. E talvez eu já esteja vivendo consequências enormes, imensas, de coisas que aconteceram lá atrás. Mas nem por isso eu vou permitir que o meu passado complique o meu presente e prejudique o meu futuro. No meu livro Viver é uma Arte eu tenho essa frase. Se a certeza do futuro não iluminar o presente, o passado o encherá de trevas. A ideia é, viva cada dia na certeza de que Deus pode reverter o que quer que precise ser revertido na sua vida. E que você ainda pode dar frutos que hoje nem você imagina que é capaz de dar. Acredite em Deus, acredite em você. Creia e seja o melhor que você pode ser e deixe as consequências nas mãos de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, eu não sei para quem que essa palavra serve mais hoje. Eu não sei quem é que está colhendo consequências duras, difíceis, de coisas que aconteceram lá atrás. Eu não sei quem aqui perdeu a alegria, o ânimo. Quem aqui virou gato escaldado. O que eu sei é que não há o que tenha acontecido lá atrás que não possa dar lugar ao novo hoje. A maior prova disso é a tua palavra que diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Que essa seja a minha experiência hoje e dos meus irmãos. Viver em novidade de vida. Não porque o passado não conta, mas porque com ele aprendemos para hoje vivermos uma vida ainda mais plena e ainda mais feliz. Dá aos meus irmãos a coragem de crerem, confiarem e serem os melhores que eles puderem ser. Na tua presença e com a tua força. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Bom descanso. Até quarta que vem. Lembrando que só temos mais duas reuniões até o encerramento do semestre. Tchau.